Pelo meu tamanho, eu até podia jogar basquete. Sonhador na infância, mas os pivetes crescem. Eu aprendi desde novinho ser ligeiro e ser temido, esperando nos mais velhos, fã da profissão perigo. Tá perdido nos homens, adrenalina que seduz, submundo que atrai, faz os bandidão de capuz. Os que assustam só de olhar, tipo poderoso chefão, tá ligado? De carreta, cicatriz, tatu e altos cordão. Eu desviei do zagueiro, mas tropecei na pedra. Eu não fiz gol, mas marquei ponto, distribuindo a erva. Meti fraca nem pensar, quem que não quer vida boa? Correr atrás das moedas não é morrer à toa. Mas com o tempo eu percebi que o abraço da minha mãe vale 1 milhão de parceiro. E que o conforto da minha casa não se avalia em dinheiro. Tô devagar de fita errada, de treta, ilusão. Hoje falo meu passado, serviu de inspiração. Tô de pé, firmão, agora não caio mais. Passado tá enterrado, repeti o erro, jamais. Jamais, jamais, jamais, jamais. Quatro rodas HX ou 600 cilindradas. Penita superlotada e outras almas sepultadas. Hoje quem não quer conforto, luxo e carro do ano? Nem que custe a liberdade ou a vida de outro mano. O ódio abate a compaixão, o amor não existe mais. Corações batem clic-clac pra matar e conseguir mais. Necessidade, minoria, maioria, ambição. Dá a senha, clama a Deus, vai embora por perdão. Roupa de grife me encanta, eu vejo altos bacana. Eu também quero goma boia, olho azul na minha cama. De platina no bolso, a rede dos papel. Champanhe, jatinho particular, decolando pro céu. Caneta na mão errada, só traz dor e revolta. Confisca de quem não tem, guarda conta na Europa. Investimento em papel, mar de talão de cheque. Malbec, BMW e altos Rolex. Um pé rapado não paga pra exportar ser humano. Não tem rede pornográfica com menores de 12 anos. Não sabe fabricar arma, nem tem laboratório de droga. Mas tem trauma pra matar e traz na mente a revolta. Te manda pro inferno, seu corno, filha da puta. Ferida da carne sara, mas da alma não cura. Eu de fuzil e granada, vou morrer em desvantagem. Contra a caneta cheia de tinta que só juiz a maldade. Novidade pra mim é a madruga acabar sem morte. Os bambambam vai na pilha, engatilha e explode. Eu nunca mosquei no bang, mas já veio aço na minha reta. Nunca puxei arame, mas já cobrei de motocicleta. Passei da zero, altas veio de forte legal na cintura. Já fui errado pra caralho, já roletei de viatura. Já vi magnata chorando em pranto, em desespero e no calor da ação. Quase matei por dinheiro, entorpecido eu percebi que a função só gera treta, era 24x24. Mal que ano, minha cabeça eu queria a fórmula pra fazer o meu pote de ouro. Embarquei no caminho, mas no meio busquei retorno ainda. Armazeno ódio que não quis ir embora. Ninguém julga pela face, pois os guardo na memória. O mel que eu fui buscar na força não tem o sabor tão doce. O meu veio com gosto de sangue, lembro como se fosse hoje. Pivete cresce, o tempo passa, a ambição preenche o globo. Contra mim entro em guerra, querendo fazer de novo. Mundo que gira, sol que brilha, só pro lado dos fortes. Pois com o que vem no fim do mês só sobrevivo na sorte. Doutor bem sucedido, mansão e puta chique. Capa principal, primeira classe, uísque, alto escalão. Patrão, eu venho na contramão. Pois quem não se corrompe, o sistema empurra pro chão. Pena branda não faz o sangue escorrer no mundo. É a caneta que decepe, cava o buraco mais fundo. O aço que vara o globo, não é ele que mata. É a assinatura de um arrombado no final de uma página. Quem não perde a cabeça nessa situação? A parte podre do mundo são os burguês sem coração. Não quero ser a consequência de um engomado ferido, pois o resultado é sempre o mesmo. Martelo bate, eu sou bandido. Eu fiz guerra com os irmãos, agradando o sistema. Hoje vi que não deu lucro, só uma pá de problema. Hoje eu inspiro pessoas cantando o que meus olhos viu. Angústia e sofrimento nessa porra chamada Brasil. Hoje ligeiro pra bater de igual pra igual. Aposentei os ferros, as drogas, e hoje eu canto rap nacional. A vida é tua, tu faz dela o que tu quer, né, não, parceiro? Mas foi com esse pensamento aí, tá ligado? Que muitos manos morreram. É, a famosa lei do retorno. Deu pipoco, pou, pou, levou pipoco. O pensamento vem na hora de, será quantos manos a mais vão sentir o gosto amargo do fel? Quantos manos a mais vão estar estirados sem saber o gosto do mel? E hoje eu te peço, Deus, derrame seu amor sobre o homem que é tão cruel. Nos lave com seu sangue e nos permita um dia entrar no céu. Céu, céu, céu.